Você, aí parado me olhando com o mesmo olhar de quem quer destruir um irmão. Aquele que sonha, mas corre atrás, não fica esperando cair do céu. Para você que não é capaz e tem inveja e leva sua sina à desgraça de alguém. Isso vai se virar contra você, a casa vai cair e você vai se fuder. Já não terá mais a consideração de seus amigos que pensam que você é honesto. A derrota crucial de sua farsa se fará no instante em que estarei por perto e vendo você caído no chão com a mão estendida pedindo ajuda. É, terei o prazer de chutar a sua cara, mas não o farei pra não sujar o pé. Tirando cada uma das pedras do caminho, uma delas é você. Se liga na fita, não vai fazer comigo o que você fez com aquele cara que confiou em ti, adiantou o seu lado e se deu mal. Caguetou o cara numa parada errada e o seu vacilo lhe custou a vida. Você nunca teve caráter, fuma um bagulho e acha que é o tal, sai atirando para todo lado. Quantos inocentes terão que pagar por você? Os homens da lei já te conhecem bem. Dos outros, sabe quem tu é? Só vem um bom só pra buscar o deles. E se caso não tem, cê tá ligado qual é? O seu vacilão, seu vacilão. Oportunidade não aproveitou, jogou fora a chance da sua vida. Na escola você foi...